Aquele pastor americano estava em seu país, fazendo uma longa viagem de trem. E na hora do almoço, ele se dirigiu ao vagão restaurante para comer alguma coisa. Mas quando ele entrou naquele vagão restaurante, viu que estava lotado. E ele, olhando um pouquinho mais, viu um casal à mesa. E em frente àquele casal tinha um lugar vazio. E esse pastor americano chegou até o casal e disse: "Posso me sentar aqui?" E o casal disse: "Lógico, por favor, fique à vontade." E era um casal de brasileiros, um casal que parecia muito simpático. E eles foram conversando. Este pastor americano chamava-se Maddox e perguntou o que eles faziam na América. E o marido disse: "Ah, a gente mudou para cá. Nós estamos vivendo aqui faz pouco tempo e estamos gostando muito." E ficaram conversando durante aquela viagem, durante aquele jantar. E quando terminaram, o pastor quis pagar a conta. Mas o brasileiro, muito simpático, disse: "Não, não, deixe que eu pago, vai ser um prazer. Não, eu pago, não, eu pago." E assim o brasileiro pagou a conta. O pastor americano ficou tão agradecido que, na mesma hora, deu uma Bíblia para aquele brasileiro. Um presente, fez uma dedicatória e entregou. Em seguida, pediu licença e voltou para o seu vagão. Assim que o americano saiu do vagão restaurante, a mulher daquele brasileiro olhou para ele e disse: "Ah, mas nós somos católicos. Esse negócio de Bíblia é coisa de crente. Jogue isso fora." E o brasileiro disse: "Poxa, mulher, ele deu com tanto carinho esse livro. Vamos ficar com o presente, nem que a gente não leia, vamos ficar com essa Bíblia." "Ah, tá bem, tá bem." E ficaram com a Bíblia. O pastor americano desceu na sua estação e continuou a sua vida. Se tornou até um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Alguns anos depois, chegou na casa daquele pastor americano um casal. Quando o pastor abriu a porta, o marido, acompanhado da mulher, perguntou: "O senhor se lembra da gente?" E o americano: "No." E o brasileiro: "Ah, nós somos aquele casal de brasileiros que alguns anos atrás jantamos com o senhor no vagão, lembra?" "Oh, yes!" "Aí, entra, entra." E foram bater papo. Foi aí que o brasileiro, juntamente com a sua mulher brasileira, olhou para o pastor e disse: "O senhor se lembra daquela Bíblia que o senhor me deu de presente?" E o pastor disse: "Sim, eu lembro." "Pois é." Na mesma hora, minha esposa falou: "Joga isso fora, isso é coisa de crente." E eu falei para ela: "Não, mulher, foi dado por um amigo, não vamos jogar fora, não." Mas a gente estava disposto a nunca ler esse livro. Só que aí, uma noite, eu li, gostei, li para minha mulher, ela também gostou. E toda noite nós fomos lendo, lendo, lendo. Resultado: já tem um ano que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha mulher também. Nós estamos frequentando uma igreja, agora somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e viemos aqui para agradecer o melhor presente que já ganhamos em toda a nossa vida. E o pastor, então, muito compenetrado, pensando que aquele gesto, anos atrás, no vagão, tinha mudado duas vidas. Aquele pastor disse: "Bem que na palavra de Deus está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E orando junto com aquele casal, os três agradeceram com alegria a grande obra que Deus tinha feito através da sua palavra viva, eficaz e poderosa. Você pode acreditar nisso. A palavra de Deus nunca volta vazia. Agora mesmo, isto que você está ouvindo, ou talvez já esteja ouvindo há vários e vários meses, ou quem sabe até mais de ano, a cada vez que você ouve a palavra, ela produz algo novo na sua vida. Algo tão extraordinário que faz você se tornar outra pessoa. Tenho certeza absoluta que desde o dia em que você começou a ouvir a palavra de Deus, a sua vida começou a ser transformada. Se você está concordando com isso, pode até dizer amém, glória a Deus, porque verdadeiramente a palavra de Deus está agora na sua vida, produzindo resultado e muito mais ainda produzirá, porque esta é a palavra que permanece para a vida eterna.